disse-lhe o Senhor Jesus: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse texto das Sagradas Escrituras, capítulo 25 de Mateus e o verso 23, nós estamos dando início à nossa programação. É com grande alegria que nesta oportunidade, nesta terça-feira, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Meus amados irmãos, eu tenho que dar testemunho daquilo que Deus está fazendo no meio da nossa Assembleia de Deus, aqui na cidade de Erechim. Tivemos um culto de ceia no sábado, onde a presença do Senhor foi muito forte, a presença de Deus se fez muito presente, e nós somos gratos a Deus. No domingo à noite era o departamento feminino, e a cada reunião que o departamento feminino tem participado, tem sido de forma muito especial a presença de Deus. E ontem, ou seja, domingo à noite, ali estavam as irmãs, o coral, ou seja, o grupo Ágape e a banda de percussão, e as irmãs ministrando a palavra. Jesus batizou com o Espírito Santo e a igreja estava praticamente também com uma frequência muito acentuada, porque a presença de Deus, ela se faz presente, se faz real em nosso meio. E hoje à tarde nós já estaremos... Na verdade, é o meio-dia, o tempo já está aberto e vocês são bem-vindos para estar conosco ao meio-dia com Jesus. O templo está aberto das 7 da manhã às 8 da manhã e ao meio-dia, nas terças-feiras, inicia o período de oração. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Resolveu aposentar-se, já estava com a sua idade pronta para a aposentadoria, apresentou-se ao seu empregador a fim de falar sobre os seus planos. Depois de tanto tempo de trabalho, queria viver aquele homem em paz com a sua família e parar de construir casas. O patrão mostrou-se triste ao saber que perderia um dos seus melhores construtores, que até então lhe dera ótimos contratos pelos bons serviços prestados. Por isso, pediu-lhe que construísse uma única e última casa. Era um pedido especial, já que o construtor estava decidido a deixar a empresa para gozar de sua merecida aposentadoria. O construtor aceitou, mas sua mente estava voltada para os dias de folga que queria, a partir da aposentadoria, desfrutar. Seus novos sonhos, seus novos planos, seus novos objetivos. Quanto mais o tempo passava, mais aquele homem se revestia de vontade de se ver livre do trabalho. Assim, aquele bravo construtor não se empenhou tanto para utilizar os melhores produtos e também não se esmerou na construção daquela casa, deixando cair o nível de qualidade que mantivera toda a sua vida. Naquela última obra, ele não fez com tanto zelo como sempre fazia. Quando o trabalho ficou pronto, o dono da empresa foi inspecionar a casa e em seguida pegou as chaves da mão do construtor e disse-lhe: toma as chaves de volta. Esta casa que você construiu é sua. É o meu presente a você por todos esses anos que esteve trabalhando para mim. Aí então fica a mensagem. Exatamente aquela pessoa que estava vivendo aquela experiência única na sua vida, nunca imaginara que estava fazendo algo para o seu próprio uso, o material que ele usara era de terceira, estava toda à disposição dele a compra dos produtos, e ele nunca imaginou que aquilo que ele estava construindo era para ele próprio. Quem sabe nesta manhã eu estou falando para alguém, que alguém tem investido em você, e não tem outro melhor e maior do que o nosso Deus para investir no homem. E quem de você pode imaginar que nesta hora o grande Deus do céu está inspecionando, está olhando, está vendo, está acompanhando a tua obra. E se ela é palha, se ela é feno, se ela é madeira, ela vai sofrer os embates do fogo. Mas se a obra que você está edificando para Deus é pedras preciosas, é ouro, é prata, ela também sofrerá as mesmas ações do fogo, mas ela sairá mais purificada. Meu irmão e amigo, cuide dos momentos que você está vivendo, para que não aconteça contigo ao ponto de trabalhar a vida toda tão certinho, tão bem, e no final, na hora em que você tem que descansar, você proceda com um certo descuido e venha perder o teu galardão. Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Advertência de Deus, para que nós não venhamos de modo algum estarmos em relapso quanto à nossa caminhada terrena, os dias que vivemos. Quem sabe nesta manhã alguém ainda vai ser alvo de ter uma oportunidade, que ele possa desenvolver as suas atividades baixo a bênção do Senhor com todo amor e carinho. Olha para os enfermos, olha para as pessoas que estão doentes, eu intercedo por eles, aqueles que estão no interior dos nossos municípios. Senhor, abençoe de forma muito especial, e que a bênção de Deus ela possa repousar sobre a vida dos amados irmãos, e que nesta manhã, ó Deus, aquelas pessoas que estão necessitando de uma mensagem profética, eles entendam que a palavra que foi aqui ministrada veio de Deus para os seus corações. Em o nome do Pai, nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.